Então prontinha? Eu já tô pronta pro carnaval, de calcinha fio dental, que além de ser confortável, arrastou pro lado é vral. Se olhou, piscou é vral, me levou pro canto é vral. É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuva de tava segurando até quinta-feira, agora não tô mais pra brincadeira. Vem cá, me maceta que eu quero pirota, pode socar em mim a noite inteira. Tava segurando até quinta-feira, agora não tô mais pra brincadeira. Minha fantasia é gozada na cara, hoje eu quero sair de boneca de cera. Ah, eu já tô pronta pro carnaval. Calcinha bem pequenininha. Eu já tô pronta pro carnaval, de calcinha fio dental, que além de ser confortável, arrastou pro lado é vral. Se olhou, piscou é vral, me levou pro canto é vral. É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuva de tava segurando até quinta-feira, agora não tô mais pra brincadeira. Vem cá, me maceta que eu quero pirota, pode socar em mim a noite inteira. Tava segurando até quinta-feira, agora não tô mais pra brincadeira. Minha fantasia é gozada na cara, hoje eu quero sair de boneca de cera. Vem me maceta, vai. Eu já tô pronta pro carnaval. Let's go. Eu quero chuva de vral, vral, vral. Arrastou pro lado é vral, vral, vral. Eu quero chuva de vral.